yeah, multiplica, some e nunca traz a firma. Yeah, rolê na Europa, curtir outro clima. Yeah, ok, conquistando tudo que eu queria. Dobra a meta, faz o caixa gira, só maldade não me contamina. Yeah, multiplica, some e nunca traz a firma. Yeah, rolê na Europa, curtir outro clima. Yeah, ok, conquistando tudo que eu queria. Dobra a meta, faz o caixa gira, só maldade não me contamina. Na mente ter sempre um plano, isso é que te faz perigoso. Tô vivo nesse jogo há mais de 10 anos, que nem se preocupa se eu tô morto. Quando acho que eu paro, olha nós aqui de novo. Se não te colocar entre os melhores, faça seu caminho até o topo. No pescoço um zoro, minhas contas pagar. Old nas ruas, bom pai em casa. Verão na Europa, tão pronta a mala. Dê um teto pra elas, pertinho da praia. Não conhece a dor, não entendi que eu penso vários nossos bem. Ainda pouco vemos, falo de conquista pra servir de exemplo. Que chegamos longe e não nos perdemos. Se nós tá tranquilo, eles ficam tensos, não enxergam como vemos. Já falei que somos livres, e a vocês eu não pertenço. Segurança, escolta, eu quero mais é que se foda. Se falar alguma merda, nós compra logo a loja toda. Segurança, escolta, eu quero mais é que se foda. Se falar alguma merda, nós compra logo a loja toda. Yeah, multiplica, some e nunca traz a firma. Yeah, rolê na Europa, curtir outro clima. Yeah, ok, conquistando tudo que eu queria. Dobra a meta, faz o caixa gira, só maldade não me contamina. Yeah, multiplica, some e nunca traz a firma. Yeah, rolê na Europa, curtir outro clima. Yeah, ok, conquistando tudo que eu queria. Dobra a meta, faz o caixa gira, só maldade não me contamina. Sai por último, cheguei primeiro, quase lá. Afastar a linha de chegada, se nós tá mais de 100 vezes atrasado, nego. Não adianta pedir atividade dobrada. Eu já pensei em desistir, juro, juro. Mas falta de fé é luxo de quem tem tudo. Mas não me deixei abalar pelo sorriso de Nandi, Jorge, Holanda. Ó, pelo menos tenho tentado. Pus no bolso quem tentou contra, igual põe o dinheiro. Então imagine que é o cafetão se o game tá o puteiro. Tá guerrala no pulso, sem logo na blusa. É a diferença de quem tem, de quem finge que luta, de quem finge que... História, me canto, me apaixonei, agora eu tô dentro dela. Hoje seu ídolo é fama, respeito ou tem medo? E na largada eu já te digo a tela. Eu falei pro invejoso, me esquece ele como? Cê tá sempre na tela. O bico só vê o que tá de bom na minha vida, e por isso quer tê-la. Só que a mina do caixa ainda pergunta, neguinho, ó, pra que tanta grana? Eu digo porque eu tenho, ela ri da minha cara e me diz, bacana. Tô trampando há mó tempo, cê acha isso justo? E aquela nojenta só me respondeu com uma ligação por 190. Diferença de um preto pobre, um preto rico. É que um tem advogado, o outro não. Semelhança? Vai querer que eu falo mesmo, irmão? Em primeiro no campeonato, sigo na retranca. Já que não é coincidência, porra nenhuma. Casa que mais mata no mundo chama Casa Branca. Yeah, multiplica, some e nunca traz a firma. Yeah, rolê na Europa, curtir outro clima. Yeah, ok, conquistando tudo que eu queria. Dobra a meta, faz o caixa gira, só maldade não me contamina. Yeah, multiplica, some e nunca traz a firma. Yeah, rolê na Europa, curtir outro clima. Yeah, ok, conquistando tudo que eu queria. Dobra a meta, faz o caixa gira, só maldade não me contamina.